deixa passar esta linda brincadeira, que a gente vamos balhar e pra gentinha da Madeira. Deixa passar esta linda brincadeira, que a gente vamos balhar pra gentinha da Madeira.